Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Só pra começar, Josias. Nesse clima gostoso de no Palácio, a nossa segunda-feira bem gostosa. Obrigado, Toninho. Obrigado, Hélio do Franjinha. Que o dia chega pra detonar, muita saudade pra você. Pra você dançar. Obrigadinho. Nesse clima, nesse naipe. Alô, Palácio! Vamos lá, vamos lá! A carroça da saudade. Nesse clima. Oi. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar. Num igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Agora, sua saudade tem um novo visual. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Ei, Palácio! Há tanta vida lá fora, aqui dentro. Como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi. Liga bem, H6 com a gente. Chora mãe, nosso presente Amélia. Um abraço. Alô Maria do Pio dos Lanches, aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Alô Iana, patroa do gelo, lá de São Caetano de Oliveiras, juntamente com o Cavanhaque, aí com a gente, obrigado! Vamos lá! Aí, Diguinho! Parceiro Tardelli, o homem do churrasco do Tardelli. Aí com a gente. Alô, Pila Azul. Lobo Pila Azul. Lá no... Aqui dentro, sempre. Como uma onda no mar. Lobo Pila Azul no Barreiro. Alô, Pila Azul. Como uma onda no mar. Vamos lá. Como uma onda no mar. Eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Olha quem chegou, Marcelo. Eu não quero. O nosso parceiro pelo espaço de... Onde Gilson Lance, tá aí com a gente. Eu não quero. Por aqui. Alô, Gilson. Servivo. Um abraço pra você, meu irmão. Olha só. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar nesse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. E aí, Erlon? Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser prazer que te aquece na cama. Deixa aí, garçom, canarinho. Eu quero ser. Chega aqui rapidinho, garçom. Passa de apê. Do lado esquerdo com o Gilson. Te beijo e te amo. Chega 10 horas. Alô, Zeca. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce e atrevida. Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar. Amigo Gilson Lanches, passo de um... aí com a gente, obrigado, meu irmão. Eu não. Alô, Gilson! Quero esquecer de. O nome que vira peixe! Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite. Papelão, Gilson Lanches, aqui com a gente, obrigado. Quero ser quem. Abraço, Gilson, passeando. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção. A dona da noite chegou. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce e atrevida. Lúcio C10, gravando tudo. Um toque, um desejo, um sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala no meu ouvido. Parceiro Zeca das Joias, juntamente com o Filé, lá do Lanche do Filé. Vem com a gente, obrigado. Alô, Zeca! Vamos lá! Diz que me quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei. É saudade. Feio meu coração. Ontem mais que hoje. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Amiga Érica de Luxo. Aí, Érica. Um abraço pra você, só na manhã. Você é a dona aqui, parceiro. Aí, cabeludo. Horas muito mais ela fica então os meus. Foi só um sonho, saiu-me das mãos. A Luxuosa. O amigo Pedrão, ali baixando o Pedrão. O homem lá do Roxy Bar, tá aí com a gente. Ali, Pedrão. Você mesma fez o último lance. E a saudade. E não apostou em mim como um todo. Um pouco, nem uma só vez. Está como frio que apaga o raio. Achar vou tirar-te inteirinha do meu coração. sei. Te quis com paixão, te quis com paixão. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do parceiro Rosana aí com a gente, hein, Rosano? Pra nunca... Um abraço, meu irmão. Já por aqui. Amo você. Palácio dos Bares, o nome da emoção. Sozinha chegou. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério. Com você eu vou fundo pro que der. E vier. DJ Josias. Parceiro Moisés, lá da banda Fruto Sensual, hoje dando aquele amplexo aí, só na manha. Alô Moisés, vamos lá, meu irmão. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta, pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Quebre esse. Me dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. O homem é bom. Sempre te amei. Do começo ao fim. Sei que errei. Mas não foi tanto assim. Amigo Cachorra. Grande Cachorra. Lá na vila também, Adriana. Adriana Pitbull. Aí dos amigos da saudade com a gente. Obrigado. Alô, Pilo Azul. Eu e você. Pilo Azul. O resto tanto faz. Vamos lá. Vamos lá. Parceiro Kekeu! Alô, Kekeu! Quero ser seu dono toda essa noite. O neguinho da Goma Azul. Aí com a gente, só na manhã, né, mamãe? Vai! Entregar minha foto, fazer o que você quer. Bora, Gilson! Bora, Gilson! Olha, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando o dia eu te amar. Vem, Palácio! Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Gostaria lá, sedutor! Aí, Alain! Um abraço pra você, só na manhã! Eu também sou o Cavanhaque! E a nossa empresária, Iana! Quero ser seu. Alô, Iana! Toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo.

cheio com a gente hoje aqui no Palácios. Aí, doutor Rui, o homem que vira peixe. Aqui com a gente, um abraço. Vamos lá. Vai, careca, vai. O novo Pilo Azul no Barreiro, hein? Alô, Pilo Azul. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? E aí, Gacês? A cada gesto seu eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Tudo que preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Tantos caminhos já andei. Amigo Pedrão, homem do Rock Bar. Alô, Pedrão. Vamos aqui com a gente, só na manhã. Recordando no Palácio. De outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. Onde está Pena Caribe Show, sábado na Vila de Murajá, domingo em Canutapera, segunda Via Show. Vamos lá. Eu sou uma estrela no infinito. Você era a luz que faltava no meu caminho. Você me viver e me deu seu carinho nas horas tão tristes que eu precisava de amor. Você me acolheu com um sorriso, me aceitou e, aí, cabeludo? E me abraçou. Só pra engordado, sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Você me ensinou a viver, me mostrou a verdade. Pastor Júcio Lanches, agora eu passou diversos carnavais aí com a gente. Por aqui, recordando. Um abraço! Vamos lá! Não ligo pra o que os outros falam, pois eles não podem entender. E quando eu mais precisar, e aí, encontrei você. Encontrei você. Sente com carinho seus braços me envolver. Sente o calor do seu corpo me aquecer. Não interessa o seu passado, só interessa estar ao seu lado. Se você brigar novamente, vou embora. Ei, Zeca. Mas ouça bem o que eu digo agora. Ei, Zeca da Jona. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto. Baixando o filé, igual a gente, filé. Amo. Um abraço, meu irmão. Eu não presto. E o Zeca das Horas. Vamos aqui, Saramanha. Vamos lá. Lúcio Cedês. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Marciane, e também se consegue das olhas. Todos dizem e o filé, daqui com a gente. Obrigado. Fala assim. Playboy, não valho nada. Olha só. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Conselho do Branjinha, do Toninho, o Jabrotinho. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Alô, Lessa. Eu só penso em minha vaidade. Vamos lá. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. A carroça eu da saudade. Eu não presto, mas eu te amo. O parceiro Rosano dá valor. Ei, Rosano. Acontece que já não é o que estão falando. Ana Maria do Pinto dos Lanches. Eu estou. Ana Maria. Falando. Vamos lá. Eu não presto, mas eu te amo. Segura. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu tenho tanto amor. para te dar. E nunca, meu bem, vou te deixar. O parceiro Raimundinho dos Jurunas. Aí, só na manha. Alô, Raimundinho. O amor que eu tanto esperei. Festa, aí do comando, o comando do nosso presidente, grande cabeludo, e também do careca, aí com a gente, só na manhã. Vamos lá, vamos lá. Tu és o que eu sempre sonhei. E aí? O amor que eu tanto esperei. Todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Meu parceiro Erlon, juntamente com o Gilson, agora aqui, só na manhã. Deus, quantas vezes Erlon eu me dei Palácios. Me dei todo e não percebi você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que restava desse amor que um dia me fez tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. Quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade você não sentia, só representava. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo. Parceiro Marte, o homem lá da banda dos Brothers. Esse amor aí com a gente, só na manha. Alô, Marte! Parceiro Joãozinho lá do Bob Som. Tá por aqui, na manha. Nada. Vamos lá! Do jeito que eu fiz. Felicidade. Chegou o Palácio! Dei, você não quis. Volta, amor, mas dá-me Sobre meu verso, violão, um beijo. paixão. Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou. Carroça da Saudade. Embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Meu parceiro Kekel, grande Kekel. Aí, só na manhã, né, Kekel? Não esqueça. Olha quem passou aí com a gente hoje aqui no Palácio. Obrigado, meu irmão. Eu sei que alô, Kekel! Falta e voltarás para mim. Vamos lá! Sou orvalho no teu corpo. Para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Aqui. Ah, como penso em você, meu amor. Toda hora. Porque sem razão me deixou. Suportar tanta dor provocada por paixão por você. Olha a saudade, Balachos! Penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar. Suportar tanta dor provocada por paixão. E aí, e aí? Penso em você, meu amor, toda hora. Nossa segunda-feira gostosa aqui no Balachos. Porque sem razão. Recebendo nossos amigos, nosso grande parceiro Gilson. Lá do Gilson Lanches. Aqui com a gente, aí Gilson. Vamos lá. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar e voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama assim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Vamos lá! Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter. Olha a gente sábado lá na Vila Morujá. Vila Morujá lá em Curuxá. Tradicional festão do Fluminense. Você vai fazer uma super festa bacana, viu? Sábado, domingo quero Tapera. Segunda-feira, minha chance. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou. Chegou? E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração. Bora acabar aqui! Dizendo que me ama sim, mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Isto é loucura demais, verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais, verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Vai, Palácios! Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Até 5 da manhã, Tiaguinho! Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Lúcio Campos, na cidade. O homem que vira peixe, tá por aqui com a gente, fala, mana. Um abraço! Ô neguinho, toma junto! O amor é a coisa mais linda do mundo. O parceiro Pio Lazu! O novo Pio Lazu, gente! Lá no Barreiro! Pra o nome da emoção! Eu te vai! Amo. Era que é de luxo por aqui! Xanamanha! Vixe, bora! Se você fica com ela, eu vou embora chorando, sozinha. Aqui. Se você fica com ela, eu vou embora triste pra sempre. Já recepcionando todos esse bombom hoje aqui no Palácio. Alô, chegou! Só seu nome. Vixe bora, vixe bora. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Alô, Erlon, como é que tá a temperatura aí, Erlon? Viva, espera. Muito bem, Chuquequeu. Chama a mãe. Pensamentos, lindos momentos. Pertinho da Amélia. Sussurra seu nome. Ai, Amélia. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Ai. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Com você, o Zeca e o Filé, faço tudo, só na manha, tudo, tudo pra te ver feliz. Vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Sedutor das meninas. Por aqui, só na manhã, grande Alan, sedutor. O nome da emoção. Em seu pensamento eu vou estar.

sem magoar. Já! De cara não ver coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite.